por ela, choro por amor, choro sem amor. Paro com a fumaça, tiro o grave do meu som. Corto no 62, isso muito me comove. Mas desligo os cara preto e fico só nos 69. Já é seu, esse coraçãozinho vagabundo. Por ela dou meu carro com umas 24 e tudo. Pra quem cresceu no mundo onde o dinheiro é Deus, não há nada mais valioso do que o que é seu. Mil tentações, mil tesouro de pirata chegaram em minha casa e ficaram pela escada. Se não for a que eu quero, tudo não vale nada. Pode ir descendo, mais tarde eu vou te quebrar. Então desce aqui na Planalto e curta o som, submundo. Eu doido pra valer nada, ela tem e eu quero tudo. Sabor de Nutella é ela, dito cujo. Essa boca é uma trapaça, seu beijo é jogo sujo. Ela é o grave que confunde a retina. Fez do jeitinho que o pai gosta e agora quer me envolver toda hora. E esse grave bagunçou minha retina. Pensou se pega essa moda e faz a socialzinha virar foda. Por causa dessa dona, não ouvi minha mãe de novo. Fiquei loucão de vodka antes da meia-noite. Mais de 5 tatuagens e multipliquei os pis. Botei as molas esportivas e transei com as aro 20. Ela tem um beijo perfeito pro meu. O encaixe perfeito pro meu. Ela faz tudo acontecer como ninguém. Por isso eu faço o que ninguém nunca fez. Por essa dona eu emendei 4 fins de semana. Brinquei de pique esconde com a minha ex. Fiquei loucão, furei a blitz do Detran. Ao invés de hospital, ela me levou pro hotel. E é por isso que eu gosto dela. E é por isso que eu fumo com ela. E é por isso que eu lombro com ela. Ela é a dona dos prazeres mais raros desse mundo. Ela é o grave que confunde a retina. Fez do jeitinho que o pai gosta e agora quer me envolver toda hora. E esse grave bagunçou minha retina. Pensou se pega essa moda e faz a socialzinha virar foda.